e Universo A Viagem. Ouça o som e os efeitos. Ah, projeto nave. Desligue, não desligue a mixtape. Teste, teste, me liguei. Cuidado, a Phonographic Music adverte. Som do bom. Pois a partir de agora, vocês vão viajar para o universo instrumental rap nacional. até parece que foi um sonho meu. Thank you. som do beat da... Yeah. É nós mesmo, vagabundo.